Foi? Foi Júlio? Olha, Júlio, me colou 3-8 sem controle. Um abraço, vamos lá. Com aquele cardeal, boa tarde, boa tarde, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, prossiga. Decolado, curva na direita, céu. Possibilidade de acender o 2500. Mantenha mil pés e prossiga pelo litoral. Oh, que pena. Não terá mil mais, que é o Índia Júnior. Oceano 6315, chame Recife 251. 251 Recife, 6315. Tá 3154, desça para 2000 pés. 2000, tá 3154. O 648, reduz a chega o trem, torre 1895. Obrigado. Salvador, o 9648, boa tarde, vai passar sim para o Baixata lá. 6-4-8, foi autorizado, pistão na zero, o 90 graus é... Sempre após o pistão na zero, vou no 6-4-8. Enquanto 112, desce para 2000 pés, ajuste no 0,15, hoje no 013.003, reporte estabilizado no NS. Desce para 2000, ajuste no 0,13, reportar estabilizado no NS, o azul 412. Boa tarde, Oxenai 6326, direto ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Direto ETAP, grato. Ou no 333, chama agora o centro Recife, em 1251, alternativa 1-3325. 1251, alterna 133.25. 148, táxi Alfa, chame o táxi da Juliette. E Alfa, chamando da Juliette, na 648. Vizinho Juliette, livre frequência, um atraso para reportar até o regresso. Para o táxi é o 61142-145, ao bordo 3:30, Natal. Está livre o táxi à direita, o Oxenê 6142, chame a torre em 1895 para decolagem, ponto espera da 10, boa viagem. Livre o táxi 1895, ponto bem. Ao bordo 6142. Portão é o 02, vou no 648, fique atento ao Airbus da Oceané, iniciando o táxi. Assim, para o Oceané vai pro 02, ao 648. Azul 4065, boa. Tomação Lima, acredita lá pra campeã. Boa tarde, Azul 4065. Está autorizado, Campinas, o nível 360. Via Pezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, conforme o plano. A decolagem é da 10, com curva à direita, subida é a da El, após Leda. E após bridge, para interceptar, fez o Lula no 6. O controle 120, decimal 8. O transponder 5143. O azul 4065. Bola 10, direito da El, letra bridge, upper do Lula no 6, bravo até o Zulu, trive, rota do plano. 208 é o controle, aciona 5143. Posição de número 3, que formarei com o doutor para o putback acionamento 4065 do azul. Ok, o azul 4065 está correto, suficiente. Papatão Juliette, Quebec, Kilo, controle Salvador, prossiga. Não, não, não. O equipamento é um Charlie 182 e pessoas a bordo? 04, reporte para o lançamento. controle, está 3154. 3154, chame a torre, 1895. 95 graus. Vai passar impacto, chame a 6326. 2000 pés, o Xanay 6326, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 6326. 4 aí, Azul 412, estabilizado no lote. Azul 412, complete a aproximação, torre em 1895. Afirmativo, 1895 a torre, Azul 412, boa. Boa. Salvador, Cordial, boa tarde, 6142. 6142, o Xané, submantenha o nível 350, saída Fuca. 350 Fuca, se possível, vou ao Aracaju. Realmente mantém a saída, 6142. Mantém. 100 graus nos norte, em Palmeira Cristalino. Afirmativa, aguarda Cristalino 412. Decolagem da 17, curva à direita. O controle. 120 decimal 8, a torre 1895, transponder é o 0161, Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, chame a torre, passe lá em 1895, um bom voo. Que acione, chame táxi. Você pode falar 5-1, chame no 2-1 na zona. 1-2-1 Nova, são 3-1-5-4. 4-1-2, chama 0, livre, pouso autorizado, cheque. Afirmativo, tá baixado e travado. Livre pouso para o 412 da Azul. 3154, tá livre o táxi. Alfa e Juliette, o portão é o 9. Alfa Juliette, portão 9, tá 3154. Livre táxi, Quebec, chame para ingresso. Chamei 6326. Confirme. É o 6326, estabilizado em relés. Me 326, complete aproximação, torre 1895, bom pouso. Obrigado, bom serviço a todos aí. Assim, ó. 642, autorizado voar, Aracaju. Meia, confirma, 6142, pode voar Aracaju? Afirmativo. Vou direto Aracaju, muito obrigado. Deixa eu ganhar 6320. Como é que vai, Canina, cola sem parada? Cruzal da linha, decolar, pista no 7, vento 130 graus, 2 metros. 3-2000, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Há um tráfego que irá decolar da pista auxiliar em direção ao litoral, não interfere com sua aproximação. Ciente, vai aguardar, tá passando externo agora. Número 2, solo 5-3, chame no 2-1. Chame 2-1-9, azul 4-1-2. Boa. Salvador, boa tarde, o Azul 412 entrou para o táxi. Azul 412, está livre o táxi, Alfa Juliette, portão 8. Pela Alfa Juliette até o portão 8, o 412 da Azul. Chama 326, pouso autorizado, pista 1-0, 130 graus, 2 nós. Tá livre pouso na 1-0, chama 6326. Zeque, veículo 5-4, chama o controle, um abraço. 508, controle, abraço. Controle Salvador, para passando o Victor Mike Beck, decolou, não se escuta. Victor Mike Beck, mantenha no 1010, no corredor Axé, reporte fora da barra. Entendi o Axé, reporte fora da barra. Xenemem 142, chame Recife, 12545, alterna 12685. 12585, chame Recife agora. Obrigado, uma boa tarde, bom final de domingo. Igualmente. Prossiga. O Kilo Romeo Alfa, direto à rotatória, reporte visual camisa. Boa tarde, o Xenemem 3-2000, livrou. November, X-Ray Golf, só um instantinho, cobre pra Sorocaba. Xenemem 3-2000, táxi autorizado, Alfa Juliet, portão é o 01. Alfa Juliet 01. 4462, desça para o nível 050 na chegada Mari. Começa na Mari, 4462. O nível é o 430, prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após BHDCT Trive, após Trive conforme o plano, a decolagem é da pista 17. A primeira curva à direita, subida, Dael, após Dael, Leda, e após Leda, direto bridge para interceptar a Upper Zulu 16. O controle 120.8, acione 5151, November XA Golf. Correto, November XA Golf no pátio 5, chame a torre em 1895 para o acionamento. Tenha uma boa viagem, November XA Golf. Paulo, Salvador Web 5856, você tem informação mais para a cópia? Web 5856. Boa tarde, está autorizado Natal, o nível é o 350, via Pezulu no zero até o destino. A decolagem da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 120 decimal 8, acione 5147, web 5856. Autorizado Natal, nível 350, decola da 10 com curva à esquerda, da saída Puca, transição Zipar, pela Pezulu no zero até o destino, 208, controle 5147. Responda, web 5856, posição de número 5. Correto, web 5856, chame no gate 5 quando pronto. Quando pronto, vai chamar, web 5856. 4065 da Azul no 3, puxa acionamento, boa tarde. Boa tarde, Azul 4065, está autorizado e chame táxi. Aguarde aí, 4065. Juliette Quebec Hill, apenas para informação, temos um tráfico que passou agora o farol da Barra com destino a Cairo Lourenço. Irá ingressar aí no litoral de Veracruz. Chame o mesmo em 12345 para a nação com o mesmo. O tráfego é o Vitor Mike Beck. Só o melhor que prossiga controle da aeródromo e aguarde transferência. Juliette de Bapá, desço para 4 mil pés na chegada Bom Fio Ajuste em Salvador no 013. Azul 4462, desço para 2 mil pés no 013, reporte estabilizado no ILS. Eu envio com 1013, reporte estabilizado, ILS 4462. Pelo Romeu Oscar, torre 186, corrija 1895. Corre, Romeu. Passa em golpilo, Romeu Oscar. Quem mudou para trás? Passa em golpilo, Romeu Oscar, senhor. Toda a rotatória já está. Gilo Romeu Oscar, não atrasa para informar, pode estabilizar na final do ano 7. Chamou agora? Chegou, filho. autorizado acionamento, faça um check rádio se a transmissão está sendo intercortada. Quebec Kilo está pronto para o lançamento? Afirmativo. Um atraso para reportar, além do tráfego anteriormente informado, do Ritmo Quebec, livre lançamento, reporte para descida. Afirmativo. 500, Juliette, Quebec Kilo. Para o tanque, Ribeirão Preto, 350, 122 agora. Enche, azul 4065, tá livre o táxi, à direita, e chame a torre no ponto de espera da 10, 1895 a frequência. Boa viagem. E a direita, livre o táxi, chama a torre 1895, pode chamar. Pegou no 649, boa tarde. Qual o nível ideal, painel? A nossa navegação 200. 200? Afirmativo, mas copinha o ok, então está autorizado o nível 200 para Ilhéus. A decolagem é da pista 10 com curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto Ilhéu. O controle 120 decimal 8, acione 5161, o voo no 649. Certo, autorizado nível 200 para Ilhéu, decolando 90, pega a curva de 20, sendo perdido da El, Leda, após Leda, Ilhéu, 1208, controle 5161, transponder, voo no 649. Voo no 649, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Trabalhando com o no 649. Pronto para o táxi, leva 5856 com 73 a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador. Tente web 5856, tá livre o táxi pelo pátio Índia. Chame a torre em 1895, enquanto estiver lá no zero. Boa viagem. Táxi autorizado via pátio Índia, 1895, no ponto de espera web 5856. Chegou, ficou perto da autonomia?